Meus irmãos, hoje pela manhã eu comecei a ministrar algumas coisas que o Senhor está nos dando para a Páscoa. Cada ano o Senhor nos traz alguns ensinos sobre as festas bíblicas e não podemos nos esquecer de forma alguma que, embora muita aplicação prática, muita aplicação litúrgica, muita orientação de processos dessas festas se extinguiram em Jesus Cristo, elas continuam trazendo lições, verdades que nos abrem os olhos para tudo que Deus tem a nos ensinar acerca do seu reino. Jesus estava atravessando o mar da Galileia, os discípulos foram à frente e eles tiveram problema com uma tempestade, e Jesus veio e acalmou a tempestade, e a pergunta desafiadora de Jesus foi essa: que fé que você tem? Que tipo de discípulo que você é? Que tipo de fé é essa sua? E Jesus declara: homens de pequena fé, homens de pouca fé. E eu estava ouvindo uma ministração de um rabino esses dias em Israel, e ele disse, no contexto da interpretação hebraica do Novo Testamento, no que está ali relatado, Jesus está desafiando aqueles discípulos: que tipo de hebreu você é? E aí eu fui estudar a palavra hebreu, e a palavra hebreu, ela significa aquele que sai daqui e chega lá. Hebreu significa aquele que sai daqui e chega lá. E o Senhor vem e diz que Abraão foi o primeiro hebreu, o pai da nação de Israel. E ao mesmo tempo o Senhor diz que Abraão foi o pai da fé. E fé é exatamente isso. Eu crer que eu vou sair daqui e vou chegar do outro lado. Eu saio daqui sabendo que vou chegar do outro lado. Então Jesus, segundo o entendimento, a interpretação desses rabinos, ele estava dizendo aos discípulos: que tipo de crente vocês são? Se vocês saíram de um lado do mar para chegar do outro lado, vocês vão chegar do outro lado. E a Páscoa nos ensina isso. E sobre isso eu ministrei hoje pela manhã. E eu quero incentivar você a ouvir. Pouca gente ouve. Na verdade, daqui da igreja, poucas pessoas ouvem o que está no site. E eu quero incentivar você a ouvir a ministração. Você vai precisar ter ouvido essa ministração. E Deus está dando a você essa ministração. Assim como Deus trouxe a mim, está sendo ensino e sustento para a minha vida, será para a sua vida. E o Senhor vai nos mostrando como que a Páscoa é uma proclamação o tempo inteiro, sólida, clara, de que o Senhor disse: esse é o meu povo que eu vou tirar do Egito e vou levar para a terra. No meio desses dois pontos tem um deserto, mas atravessa o deserto com firmeza, com vitória, aquele que diz: foi Deus quem me tirou daqui, e ele me tirou daqui para me levar do outro lado. O meu nome é hebreu, eu saí daqui para chegar do outro lado. Pode acontecer o que for, eu vou chegar do outro lado. E Jesus desafiou os discípulos assim: vocês não têm fé, não? Que tipo de fé é de vocês? Nós saímos de um ponto e vamos chegar ao outro. Pode acontecer a tempestade que for, tenham fé. Porque nós somos um povo hebreu, nós somos daqueles que saem de um lugar e chegam do outro lado. E você vai ouvir algumas coisas muito importantes para a sua caminhada. E nós estamos nessa semana entrando na celebração de Páscoa, e é necessário, irmão, muito necessário, que a gente estude mais o que Deus está ensinando sobre a Páscoa, e você será impactado pela ministração dessa manhã. Já está no site à sua disposição. Você pode chegar hoje à noite, sentar lá, ao invés de assistir televisão, senta lá e ouve. 40 minutos você vai ouvir uma ministração que vai edificar você tremendamente. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 7. E eu quero dar continuidade a essa ministração sobre a Páscoa. A operação de Deus tirando o seu povo do Egito e conduzindo o povo para a terra prometida. Não existe nenhum elemento dessa caminhada no texto sagrado, no Velho Testamento, que não seja uma lição concreta, clara, de todas as verdades de Deus. Até o nome do mar representa a travessia pela salvação, o Mar Vermelho. O cordeiro imolado no 14º dia de Nissan, o sangue que foi passado no umbral nos umbrais da porta, tudo aquilo que o Senhor ordenou ao povo representa uma verdade de Deus para a nossa salvação. Para o projeto dele de conduzir o seu povo, e nós não estamos falando de povo evangélico, estamos falando do povo de Deus. Aonde estiver o seu povo, aonde estiver um dos seus filhos, Deus está levando em todas as nações, em culturas diferentes, de formas diferentes, cores diferentes, Deus está levando o seu povo a sair do Egito e chegar na terra prometida. A terra prometida pode ser, numa primeira instância, nossa realidade espiritual, nossa vida cristã nessa terra, como também será nossa vida eterna com Deus. E o Senhor mostra claramente todo o seu mover na Páscoa para libertar o povo do Egito. E essa é a nossa vida. Nossa vida é uma travessia pelo deserto. E é assim que a gente precisa olhar o deserto. Deus não virá para nos livrar do deserto. Deus não virá para nos dar uma vida, um mar de rosas. Deus não virá para nos dar uma vida que é só oásis. Deus vai nos fazer atravessar o deserto. Vai nos ensinar a atravessar o deserto. Na verdade, vai nos ensinar a não nos importarmos com o deserto. E eu citei na ministração hoje pela manhã os beduínos. Você vai aprender muito com os beduínos. Mas para essa operação de libertação, Deus trouxe, antes do povo sair do Egito, Deus trouxe um mover sobrenatural que, dizem os estudiosos, durou cerca de 12 meses. Nós lemos acerca das 10 pragas e elas acontecem rapidamente no texto e parece que uma acontece e logo em seguida vem a outra, mas dizem os estudiosos que o relato ele é de um período de um ano. E eles dizem sobre esse período em função da tradição oral que vem de pai para filho e assim ano após ano, geração após geração, dizendo que na véspera da Páscoa Deus visitou Moisés lá no deserto. E um ano depois Moisés estava saindo do Egito com todo o povo. E durante o período de um ano aconteceram 10 pragas no Egito. Capítulo 7, o verso 14, nós lemos assim: disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo, vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, diga comigo, Deus dos hebreus. Imagina Deus, Moisés falando com Faraó, o Deus daqueles que saem de um lugar e chegam no outro lugar. O Deus daqueles que vão sair daqui e vão chegar na terra prometida. Ele está dizendo a você, libera o povo. Faraó, o Deus dos hebreus, disse, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora o Senhor não tem ouvido. Versículo 17, assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio, e o povo não podia beber daquela água. Irmãos, houve um grande acontecimento chamado o vulcão de Santorini. E os estudiosos dizem que esse vulcão, se eu não estou enganado, a 700 quilômetros ou 900 quilômetros de distância do Egito, esse vulcão em erupção, ele causou o que realmente causa na Terra, da vazão de um gás, e esse gás, no leito de um rio, transforma a água do rio em água vermelha. Então, existe uma teoria de que todos os acontecimentos das 10 pragas são consequências normais, naturais, de um episódio lá do vulcão da ilha de Santorini. Isso é plenamente possível, irmão. Deus é maravilhoso. Deus pode ter coordenado as coisas de tal forma que realmente aquele vulcão tenha mexido com a terra e gases tenham saído do fundo da terra e chegado lá numa rachadura no rio Nilo, e o rio Nilo tenha ficado vermelho e toda a água do Nilo tenha ficado vermelha. E aí eles começam a dizer que porque o rio Nilo ficou com essa água, então todo ser vivo foi morrendo, as rãs saíram e as rãs ocuparam todo o Egito, e aí as rãs morreram porque Deus matou as rãs, e então as rãs começaram a produzir piolho, mosca, e cada uma das pragas vão sendo consideradas consequências naturais. Até mesmo a chuva, a saraiva de pedra, é encontrado naquela região um certo tipo de pedra que veio da explosão do vulcão que há milhares de quilômetros alcançou o Egito. Deus é poderoso para fazer tudo isso. Ele teria que ter feito uma coisa também que é maravilhosíssima. Ele teria que ter colocado Moisés naquele dia na beira do rio, e na hora em que Moisés batesse o bordão na água, naquele exato momento, aquele gás que foi estartado lá pelo vulcão e no fundo da terra, chegou exatamente naquele momento. Deus é poderoso para fazer isso, e Ele pode ter feito isso. Assim como Ele pode ter simplesmente liberado uma palavra e transformado a água do rio em sangue. Então não há o que discutir. Não perca seu tempo discutindo se é verdade, se não é, se a arqueologia prova, se a ciência prova. Não perca. Deus é Deus e Deus fez isso. A verdade é que o Nilo era um deus, um rio sagrado para os egípcios. O rio era a fonte de vida, o rio era uma incógnita para os egípcios. Os egípcios não sabiam de forma alguma como que o rio enchia, mas na verdade as chuvas lá da Etiópia, as chuvas lá na África inundavam o rio, e vinha aquela enchente, vinha aquela cheia por causa das chuvas da Etiópia. E toda a fertilidade do vale do Nilo vinha porque da Etiópia vinha a chuva que carregava a água e vinha com todos os nutrientes. E qualquer biólogo que estuda aquilo sabe que toda a fertilidade do vale do Nilo é em função da água que desce da Etiópia, trazendo todo tipo de nutrientes daquela terra. E chega até lá embaixo, na foz, naquele lugar onde o Senhor pôs o povo de Israel, chamado Gósen. Deus é poderoso. Então Deus disse: eu quero mostrar para esse povo do Egito o meu poder. Nós lemos isso no texto. A palavra do Senhor diz assim: Deus declara a Moisés, que diz a Faraó: o Senhor vai revelar o seu poder. Quem é o Nilo? Você acha que o Nilo é essa entidade divina que enche-se de água e que traz a fertilidade e que traz a vida? E os egípcios sabiam muito bem plantar, e os egípcios tinham toda a ciência de, com os pés, cavar valezinhos ou pequenos veios de terra, e ali a irrigação ia caminhando pela terra, e eles plantavam por muitos lugares, uma distância muito grande, e era tradição dos egípcios fazer com o pé os vales, os caminhozinhos, os regos, e a água do Nilo vinha e fertilizava toda a terra. O Nilo para eles era o Deus que trazia a vida e a prosperidade e a fertilidade. E agora o Senhor joga água que se transforma em sangue, e o Nilo se torna um lugar de nojo, de asqueroso, e o povo não aguenta mais aquilo, e aquele Deus que era o Nilo se torna nada. Não são apenas 10 pragas. Água em sangue. O julgamento contra um Deus chamado Apis, que é o Deus do Nilo. Contra uma deusa chamada Ísis, que é a deusa do Nilo. Contra um deus chamado Kinnun, que é o guardião espiritual do Nilo. E seus personagens e suas ideias estão expressas naquelas imagens que até hoje estão espalhadas aí por vários museus. Havia um outro deus adorado no Nilo chamado Osíris, que é o deus da vegetação, que nascia e renascia todos os anos na cheia do rio. O Senhor vem e simplesmente acaba com a festa desses ídolos. A primeira praga não tem outro motivo, não tem outra razão, outra função, senão destruir um ídolo. A fonte de recursos, a fonte de alimento, a fonte de comércio. E da mesma forma, hoje, na minha vida e na sua vida, se houver um Deus que é a nossa fonte, meu emprego, meu rio Nilo, minha empresa, meu dinheirinho, minha inteligência para negócios, minha habilidade, minha experiência, aquilo que eu já conquistei, irmão, se for preciso, Deus envia algo que vai desmontar, desmantelar um ídolo na nossa vida. Foi isso literalmente que ele fez no Egito. A segunda praga, leia comigo, capítulo 7 ainda, verso 25. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe com alguém ao seu lado. Acompanhe a leitura. É importante você ler esse texto. E eu incentivo você a sentar em casa e ler de novo todo o texto. Leia, leia, leia os relatos. Saiba o que aconteceu. Êxodo 7, agora o verso 25. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: vai ter com o Faraó. Chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito e nas tuas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Verso 5, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas do Egito, e subirão rãs e cobrirão a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse-lhes, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então eu deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a faraó, digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele respondeu, amanhã, o homem bobo, podia ter dito agora. Eu estou querendo ficar livre das rãs, então ore agora. Mas ele não, ele disse, amanhã. Disse Moisés, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Para que saibas que ninguém há como o Senhor. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas, dos teus oficiais, do teu povo, e ficarão somente no rio. Havia uma deusa, que ela era simbolizada e até hoje está nas esculturas ou nas estátuas e nos desenhos nos museus, que é chamada Ekete, que ela tem a cabeça de rã e ela era adorada pelos egípcios. E vem o Senhor, e não por coincidência, e não apenas por uma consequência natural de alguma coisa ali, não. O Senhor vem e diz assim, eu vou encher o Egito dessa rã. E esse povo que adora essa deusa com a cara de rã, vai ver tanta rã que vai detestar, odiar essa tal de Ekete. E foi o que aconteceu, irmão. Deus, no período talvez de um mês, fez com que toda a terra do Egito odiasse, detestasse o faraó, pelo amor de Deus, ora esse seu Deus e tira essas rãs, que ninguém aguentava mais rãs. Houve verdadeiramente um mover de Deus que destronou Ekete e toda a cultura e todo o desejo e todo o costume dos egípcios em adorar aquela deusa, em adorar uma deusa simbolizada por uma estátua com cabeça de rã, porque eles não aguentavam mais ver rã. Capítulo 8, verso 16, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. O Senhor até permitiu alguma magia, alguma coisa das trevas, mas agora o Senhor disse, não, agora não. Vocês não vão fazer mais. Então disseram os magos a faraó, isso é dedo de Deus. Porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Os piolhos, havia um Deus para cada uma das pragas que o Senhor mandou. Havia um Deus representado por Sete, o Deus da violência, da traição, do ciúme, da inveja, do deserto, da guerra, da escuridão, das tempestades, dos animais e das serpentes. Porque o pó da terra, o Deus do deserto, o pó da terra virou piolho. E aquele povo não aguentava saber de piolho sobre a terra. O Senhor desbancou um ídolo. Irmão, é impressionante como a gente pode ver a ação de Deus no meio da natureza, no meio da história do povo, e se realmente está certo que aquilo durou um ano, não foi uma coisa assim tão mágica quanto a gente pensa ao ler a Bíblia, Deus fez isso, mandou e fez aquilo, mandou e fez aquilo, mandou, e agora sai, não, houve um processo de vida. O que está acontecendo? Ah, está cheio de piolho. Meu Deus, será que isso tem a ver com aquele tal do Moisés? Chama aquele Moisés. E aquilo era uma operação natural do dia a dia da vida, dos conflitos, de enfrenta, de fala, de resiste. É talvez como a minha vida e a sua vida hoje. E você acha que aquele povo estava sabendo, oh, Deus está mandando? Não, o povo estava vivendo a sua vida, Faraó estava vivendo a sua vida, as coisas estavam acontecendo, é como um episódio, e você pode saber que haviam pessoas que estavam dizendo assim, isso é da natureza, isso aconteceu, já vai passar, já vai passar, já vai passar. Lembra mês passado nós tivemos um problema sério aí com o Rã, não foi? Foi, ah, os biólogos estão dizendo que foi isso, foi aquilo, foi... não, isso passa, gente, que coisa de Deus, coisa nenhuma, isso tem nada a ver com Deus, não. Isso foi um problema da nossa natureza, da nossa terra. Agora vai passar. Agora vem de novo o piolho. Vai passar também. Gente, ó, vamos ver um remedinho. Vamos. Irmãos, eles estavam vivendo a vida comum do dia a dia. Eles não estavam vivendo essas 10 pragas da intervenção de Deus. Estavam vivendo a vida comum do dia. A ponto de Faraó dizer assim, não, vai sair coisa nenhuma, não, gente, tem nada a ver isso aí com Deus, com coisa nenhuma, não, isso aí já acabou, pronto, não deixa sair, não. E aí esses deuses vão sendo afrontados, porque Deus disse a Faraó, você vai ver, através das pragas, que eu sou o Deus de poder. O versículo 20, capítulo 8, começa a dizer, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresentar-te-á a Faraó. E apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe assim, diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Você consegue imaginar isso, irmão? De novo, Moisés, ou melhor, Faraó chega no rio, era o rio dele, oh, que bom, já passou aquilo tudo, oh, meu rio aqui, um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco, talvez passando lá à beira do seu palácio, e de repente ele olha lá para um outro canto, está lá Moisés, o que, que esse cara está fazendo aqui? O que, que você quer de novo, ô sujeito? Aí do outro lado lá, o Moisés falou assim, o meu Deus mandou dizer para você, que se você não deixar o povo dele ir embora, ih, já vem você de novo com esse negócio, que coisa, esse povo tem umas religiões, um negócio, uma aspiração, o cara tem umas doideiras na mente, rapaz, para com isso, senhor. Bem mineiro. Ô Faraó, desculpa, mas é o seguinte, Deus falou que vai mandar enxame de moscas. Ah, enxame de moscas. É, vai enxame de... O seu Deus é muito criativo. Enxame de moscas. Vai mandar enxame de moscas. E as moscas vão entrar na casa de vocês. Naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E Faraó, para você saber, lá onde está o povo de Deus, não vai ter mosca. Só vai ter lá na sua casa. E você consegue imaginar Faraó rindo, Faraó, eu sou o Faraó, eu sou o Deus de toda a terra, eu sou, que Deus é esse? Eu nem conheço esse Deus. E o Senhor libera e envia. Assim fez o Senhor, versículo 24, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Eu não resisto à hipótese do vulcão de Santorini ter alguma coisa a ver, porque Deus move a natureza. Ponto final. Nenhuma dificuldade em associar ao que os estudiosos dizem. Mas, irmão, isso só faz crescer a visão de como Deus é maravilhoso. Deus falou assim, moscas, vocês vão sair do rio, mas vocês não vão na terra de Gósen, vocês não vão entrar na casa dos meus filhos, do povo hebreu, vocês só vão entrar na casa dos egípcios. Essas moscas podem ser consequência de tudo que aconteceu do vulcão Santorini, mas essas moscas tinham algo especial, elas ouviam a voz de Deus. Elas ouviam Deus falar assim, não entra aqui, entra só ali. E elas entraram só nos egípcios. Tem que ser muito crente para crer nesse negócio. Tem que ser muito crente para olhar para isso e falar assim, realmente Deus, o Senhor fez isso. E no versículo 23 ele diz assim, eu farei distinção entre o meu povo e o teu povo, Faraó. Amanhã se dará esse sinal. Irmão, você pode ter certeza que Faraó, mesmo que tenha ridicularizado, acreditado, gozado, criticado, ele foi embora, ele reúne, me dá as coisas, vamos, volta para lá, e ele foi encasquetado, será que vai de novo acontecer alguma coisa? E no dia seguinte, estavam lá as moscas, e entraram em todas as casas. Você consegue imaginar as casas tomadas de mosca? Tem uma mosca te importunando na mesa do almoço e você se levanta e você já tem uma raquetezinha elétrica e você vai lá zzz, e fulmina a mosca. Agora imagina 10 moscas, 20 moscas, a terra cheia de moscas. Versículo 25, chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, vai embora, só, vai embora, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se ofereceremos, que ofereceremos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Não, nós queremos ir oferecer sacrifícios lá onde Deus mandou. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. E assim Faraó resistiu novamente. Irmãos, as moscas, elas representavam também um Deus que o Senhor queria destruir. Um Deus chamado Watshit, que era representado, e até hoje você vê nos desenhos, nos gráficos e nas estátuas, com a cabeça, uma pessoa com a cabeça de mosca. E esse Deus Watshit, também chamado de Deus Ra, era conhecido como Deus Sol e tinha a cabeça em forma de mosca. Olha que coincidência. Você pode pensar o que for. Mas Deus disse, eu vou afrontar todos os deuses do Egito. E Faraó, eu quero te mostrar que eu sou Deus. De novo, eu quero insistir, irmão, na ideia que por mais que não seja normal um enxame de moscas invadir a casa da rua tal e não invadir as casas da rua do outro lado, por mais que seja normal ou não seja normal um enxame de moscas invadir o Egito, naqueles dias, aquelas pessoas certamente acharam que isso não tinha nada a ver com Deus. As pessoas resistiam a ponto de Faraó disse, não vai sair coisa nenhuma, não vai sair. O Senhor livrou a terra do enxame de moscas, mas Faraó continuou com o coração duro. Versículo 32 diz, mas ainda desta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. O que isso tem a ver com a minha vida? Por que nós estamos gastando tanto tempo lendo isso? O Senhor falou comigo, leia todo o texto. Leia todo o texto. Mas o Senhor vai gastar menos tempo se eu só der os tópicos. Leia todo o texto. Irmão, assim como naqueles dias, esse episódio que para nós é um absurdo, para eles era a vida cotidiana, realmente aconteceu uma catástrofe. Se você vai aos estudiosos que relatam que realmente existem documentos escritos daquela época que estão em alguns museus, um lá na Holanda, que dizem que realmente houve um grande problema no Egito, diz acidentes de destruição e pragas, isso é comprovado, mas no dia a dia as coisas vão esquentando aos poucos, a ponto de Faraó endurecer o coração e não deixar o povo ir. Da mesma forma na minha vida e na sua vida hoje, tem um mundo de pragas, tem um mundo de coisas, tem um mundo de deuses que estão à nossa volta. E a gente não percebe, a gente assiste filme, e a gente assiste macumbaria, a gente assiste bruxaria, a gente assiste coisas dos demônios, as crianças assistem desenhos animados e acham lindo o meu dragão preferido, coisas lindas, mas nós estamos vendo literalmente coisas das trevas, o diabo está cirandando ao nosso redor e a gente acha que é normal. A gente lida com dinheiro, a gente compra coisas, a gente investe o dinheiro em algumas coisas que são das trevas e a gente acha que é normal. E o Senhor está ao redor dizendo, eu quero livrar vocês, meu povo. Eu quero livrar vocês, meu povo. E a gente, não. E endurece o coração do mesmo jeito que Faraó endurecia. Já passou. Consegui um dinheirinho, o banco me deu um cheque especial. Eu estou pagando aos poucos, parcelei em 36 parcelas. E aí está um pouquinho, não sei o quê, já aconteceu. E a vida vai acontecendo. Vão levando. Nós precisamos ter olhos para o que está acontecendo no mundo espiritual. Senhor, o que é que está acontecendo ao meu redor? Que eu, por mais que seja absurdo, como essas pragas estão vindo e eu continuo com o coração endurecido, Senhor. Capítulo 9, verso 1, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Faraó, assim diz o Senhor, o Deus daqueles que saem daqui e chegam do outro lado. Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Você pode saber que Deus está trabalhando, irmão, para eu e você sermos libertos de tudo que nos prende. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor sobre todo o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. A praga só vai chegar no rebanho dos egípcios, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isso na terra. E o Senhor, imagina a noite de Faraó. De novo, esse cara veio de novo. Esse cara, meu Deus, agora praga. Chama meus sábios, chama meus conselheiros. Faraó, das outras vezes não passou tudo. São coisas da natureza, são coisas que acontecem. Isso é a vida, é assim mesmo. Vai passar, o Senhor é o Faraó. Nada disso, não deixa o povo ir não. E Faraó dormiu aquela noite, ou se dormiu, ou não dormiu, pensando, vem ou não vem essa praga? E o Senhor, versículo 6, o fez no dia seguinte. E todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Imagina a manhã de Faraó, ele tinha atendimentos, ele tinha massagem, ele tinha reunião com os conselheiros, ele tinha um banho lá na piscina, ele tinha tendo um banquete, ele tinha um almoço preparado, tinha tudo, mas aquela manhã ele acordou, e quando chegaram os seus emissários, falou assim, Faraó, morreu o nosso gado, manda agora ver lá no, na terra dos egípcios, dos hebreus, manda ver lá na terra dos hebreus. A Bíblia diz que Moisés, que Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nem um sequer. O mais impressionante, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Que Faraó terrível! Na verdade, irmão, eu e você precisamos dizer, que sujeito terrível eu sou. O Senhor tem feito tantas coisas. O Senhor tem operado tantas coisas. O Senhor tem trazido tantas coisas para a minha vida. E eu ainda continuo com a minha vida do mesmo jeito desse mundo. Faraó, coração endurecido? Não, eu, coração endurecido. Que marido eu tenho sido? O que mais vai ser necessário o Senhor mandar? Não, não é o Senhor que está mandando, não. Eu estou num aperto financeiro, mas não é o Senhor que está... Deus tem nada a ver com isso, viu? Tem nada a ver... Ah, Senhor, abre os meus olhos. Está escrito, carta de Pedro, olha, se você não cuidar da sua esposa do jeito que eu ensino que você tem que cuidar, suas orações serão interrompidas. E quantas outras coisas... São consequências diretas do nosso coração duro. E a gente não atenta, a gente é como o Faraó. E o Senhor vem na Páscoa e diz assim, para de olhar para o ovinho de chocolate. Olha para tudo que eu fiz na Páscoa. Para libertar o meu povo, eu enviei 10 pragas para destronar esses deuses. E para observar que assim como o Faraó, pode ser você. Embora eu esteja trabalhando para destronar os deuses que te aprisionam, você continua com o coração endurecido. Vai segunda-feira para o seu trabalho, vai viver a sua vida, vai para a sua novela, vai para os seus filmes, vai para o seu futebol, vai para todas as coisas que você tem, a sua vida vai continuar sendo a mesma durante a semana, e você corre daqui, corre dali, e você não tem tempo para o Senhor, e você não tem tempo para a sua esposa, você não tem tempo para o seu marido, você não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para cultuar, você não tem tempo para nada, você é um prisioneiro do Egito. E o seu coração continua endurecido. Então eu e você precisamos orar ao Senhor: Senhor, o que existe na minha vida que é ídolo? E quais são as consequências, quais são coisas que o Senhor mesmo está permitindo, ainda que seja um vulcão a 900 quilômetros de distância, que está me afetando, Senhor, para eu despertar meu coração, meus olhos, para o que o Senhor tem para fazer. Versículo 8 do capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Você consegue pensar em eles pedindo a Faraó para se apresentarem? Quem que é? Oh, poderoso Faraó, está lá no hall de entrada aqueles dois homens que mês passado vieram aqui e falaram alguma coisa lá sobre as pragas, as pestes nos animais. Aqui já passou, já acabou. Oh, mas eles estão pedindo outro tempo com o Senhor, Altíssimo Faraó. O que eles querem dessa vez? Faraó não os atenderia. Faraó não perderia tempo com eles, irmão. Mas Faraó tinha, não o piolho mais, mas ele tinha uma pulga na cabeça. Coçava a cabeça. O que, que deve ser dessa vez? Chama, manda eles entrarem. E agora imagina, Moisés chega diante de Faraó com a mão cheia de cinza de forno. Você já pegou em cinza, irmão? Você já recolheu, você já passou a mão em cinza do forno? Já sentiu a cinza do forno? Faraó com a mão, Moisés com a mão cheia de cinza do forno. E Moisés olha para Faraó e diz assim: Deus mandou vir aqui de novo. E olha o que vai acontecer, verso 10. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, porque já estavam cheios de tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. A correria dos dias seguintes era para curar os tumores, para curar as feridas. Homens e animais afligidos pelos tumores. Essas deusas, Shekemet e Ísis, eram deusas que governavam sobre a saúde e sobre as enfermidades. Aqueles magos, aqueles feiticeiros, aqueles curandeiros, invocavam as deusas e imediatamente as feridas, as enfermidades, tudo ia embora. Mas naquele dia não. Naquele dia até os magos estavam cheios de feridas. Capítulo 9, no verso 13, disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Senhor Faraó, que você quer de novo? Irmão, é bom que você imagine, porque a gente lê o texto bíblico quase como sendo uma fábula. Mas foi real. Moisés pediu de novo para ir diante de Faraó. E Faraó recebeu Moisés de novo. O ano está passando, o tempo está passando. O Egito está sofrendo todas aquelas consequências, como nós estamos sofrendo hoje. Como a terra está sendo devastada, como a economia está sendo devastada, como os ídolos que são adorados nessa terra estão sendo confrontados. E nós vamos vendo as coisas acontecendo à nossa volta, e nós não podemos ter o coração endurecido. Nós precisamos deixar o Egito, nós precisamos ir adorar o Senhor. E Moisés se apresenta, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, porque dessa vez eu vou enviar pragas. Faraó, com licença, senhor Faraó, mas o meu Deus mandou dizer que há muito ele já poderia ter tirado você dessa terra. Nunca, nunca ninguém chegou diante de Faraó para dizer isso. Faraó era Deus, ele era o Deus supremo de toda a terra. Ninguém entrava na presença dele. Moisés, o primeiro homem, com certeza a primeira pessoa que chegou diante de Moisés, de Faraó, e disse assim: Faraó, o meu Deus mandou dizer que o senhor só está vivo porque ele permite. Há muito já era para o senhor ter sido exterminado dessa terra com todo o seu reino. E ele está dizendo: deixa o meu povo ir. Versículo 15, pois já eu teria estendido a mão para te ferir e a ti e a teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra, mas deveras, para isso te hei mantido. Faraó, o meu Deus mandou dizer a você que você ainda está vivo para que ele te mostre o poder dele e para que seja o meu nome, o nome dele, anunciado em toda a terra. Faraó, é o seguinte, lá em Belo Horizonte, no ano de 2015, vai ter um Sóstenes que vai estar contando essa história. Não só em Belo Horizonte, não só em 2015, mas por toda a terra, eles vão contar a sua história, Faraó. O que está acontecendo aqui vai ser dito por todo mundo, por todos os tempos, e todos saberão que você não é nada e que só o Senhor é Deus. Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras. Como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Até hoje nós temos pessoas incrédulas, mesmo dentro da igreja. Irmão, preste atenção aqui, Deus continua soberano e governando. Sabe quem segura a economia do Brasil e sabe quem solta a economia do Brasil? O Senhor. Sabe quem põe luz na corrupção, quem prende, quem não prende, quem deixa passar, quem não deixa passar? O Senhor. A economia do Brasil, o governo do Brasil, não tem vida própria. Não é uma vida, um universo, uma realidade autônoma, independente. Estão debaixo do governo do Senhor. Sabe quem converte o coração da Dilma? Deus. E por que ele não faz? Porque ele não quer. Porque ele certamente está dizendo, esse povo precisa passar por isso. Sabe por que que Deus permite que a gente enfrente certas lutas, irmão? Deus não é poderoso? Senhor, por misericórdia, opera, manda o recurso, abre as portas. Sabe por que que o Senhor faz ou não faz? Porque ele é soberano. Ele está dizendo, eu quero que você entenda o meu poder, não endureça o seu coração, entenda o meu poder, eu sou o soberano, não deixe ser guiado, governado por outros deuses, Se renda. Sabe o que acontece à nossa volta? Qualquer coisa, até a folha da árvore que cai, até um cabelo, a ruguinha, qualquer questão, uma dorzinha no joelho, qualquer uma dessas coisas estão debaixo do governo absoluto do Senhor. Ou Ele fez, ou Ele permitiu que acontecesse para manifestar a sua glória. Até o cego, nascido cego, e chegaram para Jesus e disseram: mas quem foi que pecou? Não, ninguém pecou. Ele é cego para que se manifeste a minha glória. Uma enfermidade, uma luta, um problema, uma dificuldade, Rose, por que que o Senhor permitiu? Eu não quero saber, eu não quero arguir Deus, eu não quero questionar Deus. Eu sei que Ele permite, Ele faz, ou Ele deixa acontecer, para que Ele se manifeste como Senhor absoluto. E eu creio nisso, e eu quero isso para a minha vida, e essa é a minha salvação. Deus é soberano, e eu não endureço o meu coração. Versículo 28, orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e as chuvas de pedra, eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. Faraó já estava desesperado, respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuvas de pedra, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Faraó, eu sei que na hora que eu for lá fora, que eu sair da cidade, estender as mãos, Deus vai suspender a chuva de pedras, para você saber que Ele é o Senhor de toda a terra. Mas olha, sabe o que vai acontecer? Eu sei que você vai continuar com o coração duro. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e as chuvas de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Versículo 34, tendo visto o faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim o faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo capítulo 10. Continue lendo, irmão. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó. Ai, Senhor, de novo. Senhor, tem certeza? Senhor, eu vou de novo. Senhor, essa é a oitava vez que eu vou, Senhor. Vai de novo, filho. Eu não sei se Moisés teve esse diálogo com o Senhor. Eu estou trazendo isso para mais perto da minha realidade. Eu estou tentando imaginar como um homem, assim como Moisés era, o que estava acontecendo de forma natural. Moisés, hoje você vai de novo a Faraó. Sim, Senhor. Eu lhe endureci o coração, Moisés. Eu sei, Senhor. Endureci o coração dos seus oficiais para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos seus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, o Deus daqueles que saem daqui e chegam do outro lado, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou e que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas dos teus oficiais e as casas de todos os egípcios como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Eis, então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa ir os homens. Senhor Faraó, presta atenção, abre os olhos. Deixa eles irem, que sirvam o Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? O senhor não prestou atenção? Dona Dilma, a senhora não prestou atenção? A senhora não está vendo que o país está indo para o buraco? Marido, você não prestou atenção? Você não viu que a sua esposa está indo embora? Pai, você não prestou atenção, você não viu que seus filhos estão indo embora? Esposa, você não prestou atenção, você não viu que as coisas estão ruins, mas na sua família, na sua casa? Jovem, filho, pai, empresário, crente, homem de Deus, você não prestou atenção ainda nas coisas que estão acontecendo? Renda-te ao Senhor. Você consegue comparar todo o peso desse relato com ovinhos de chocolate? Você consegue passar essa Páscoa pensando em feriado, em dormir mais tarde e ainda dá tempo de ir no shopping para comprar o ovinho para a colega que você quer dar de presente? E olha, não tem nada com isso, você pode comprar seu ovinho, você pode dar chocolate de presente, eu não estou falando que você não pode fazer nada disso. Irmão, mas não tem cabimento eu e você pensarmos em mais uma Páscoa do jeito que a gente pensa todos os anos. Senhor, por que que o Senhor realizou a Páscoa? Para mostrar a toda a terra que eu sou Deus. Para dizer a toda a terra que eu cuido do meu povo, que eu tiro o meu povo da escravidão do Egito, que eu faço atravessar o Mar Vermelho, que eu faço viver como beduínos vencendo no meio do deserto e que eu vou levar o meu povo para a terra prometida e ele vai viver para o resto da vida e por toda a eternidade na minha presença. Senhor, eu quero pensar na Páscoa de outra forma nesse ano. Eu quero avaliar, Senhor, o que aconteceu no Egito antes do povo sair. Eu quero avaliar o comportamento de Faraó e eu preciso que o Senhor fale comigo. Será que eu também não sou duro de coração? Eu quero avaliar, Senhor, o comportamento do Egito e pensar, será que eu também não estou vivendo e não estou percebendo, mas a nação está indo para o buraco, a terra está arruinada, o relacionamento, o amor, eu já não oro em casa, eu já não tenho diálogo, a gente já não ri, a gente já não pensa mais, eu estou entupido de dívidas, eu estou envolvido em todo tipo de problema, a minha vida é um peso, será que eu não percebi como as coisas foram acontecendo? Senhor, o que existe na minha vida que precisa ser destronado? Será que não sou eu que estou me prendendo de sair e deixar o Egito para ir te adorar? Te adorar? Versículo 8 diz, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, ide servir ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, ora, com todo mundo, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Não. Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tende convosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, sirvam ao Senhor, por isso é que o pedistes. Eles os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra. Tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido gafanhotos. 14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto da terra, das árvores que deixaram as chuvas de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros, agora pois peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento oriental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Versículo 21, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto. Não volte aqui, porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Havia um Deus, representado pelo sol, a cabeça de mosca, mas ele era o rei sol, o Deus sol. De vez em quando você ouve alguma seita evocando Ra, o deus egípcio Ra, o deus sol, o deus da luz. Onde está o seu deus sol, ó Egito? 3 dias de trevas que ninguém pode encostar a mão. Você tem coragem de afrontar o maligno? Os ídolos, os medos, os temores do seu coração, os domínios do complexo, da mente, do pensamento ou dos hábitos? Você tem coragem? Eu tenho que fazer assim, porque no mundo é assim. Você tem coragem de se posicionar e dizer: não, não é mais. Eu não posso contar, eu não posso abrir, porque isso deixa isso, eu vou morrer com isso. Não, eu vou enfrentar, eu quero luz. Mas você vai perder o emprego, mas você não vai conseguir o negócio, mas você não vai fechar o contrato. Não, eu quero o Senhor. Quantos deuses nos cercam, irmãos? Por que que tem que ser como o mundo diz? Por que que tem que ser no ritmo do mundo? Por que que tem que ser do jeito do mundo? Por que que eu e você buscamos nas nossas soluções, embora oremos ao Senhor, nós buscamos do mesmo jeito que o mundo busca? Por que que nós não podemos nos levantar e dizer ao Egito: não. Eu quero viver do jeito do reino de Deus. E tudo aquilo que é governo sobre a minha vida vai cair por terra, porque o Senhor assim diz. Esse Deus também foi confrontado. E havia um último Deus. O Senhor já havia estabelecido no meio do povo, desde Abel, que o primogênito tem algo de Deus. Todas as culturas sabiam que o primogênito era especial para Deus. Isso já havia sido colocado no meio da sociedade, dos povos, das pessoas, desde o Éden. Primícias para Deus. Abel fez o melhor, primícias para Deus. Até Caim fez o melhor, pensando em primícias para Deus. Havia um conceito na humanidade: primícias para Deus. Primogênito, o que abre a madre, para Deus. O melhor, para Deus. Nós vamos trazer no altar dízimos, primícias para Deus. Esse entendimento, essa verdade espiritual, ela vem desde o Éden. E por toda a eternidade, eu e você vamos viver olhando para a primícia de Deus. O cordeiro, primeiro fruto, primícia de Deus, o primogênito do Altíssimo. Os povos, com suas culturas pagãs, os demônios, os principados, as potestades, com trevas, enganando as pessoas, roubavam esses conceitos divinos, esses princípios, e os deturpava. E então o Egito transformou o primogênito num ídolo. O primogênito é um Deus, e o primogênito de Faraó era Deus. E o Senhor vem e simplesmente desbanca esse Deus. E o Senhor diz ao povo de Israel: vocês vão passar nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. Vocês vão imolar o Cordeiro. Capítulo 12, versículo, capítulo 11, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Imagina Moisés diante de Deus. O que? Senhor, eu entendi certo? Sim, Moisés. Eu vou mandar mais uma praga e então vos deixará ir daqui. E quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos filhos, aos ouvidos do povo, de todo homem, peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, e aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Só um minutinho aqui, irmão. Você consegue pensar no povo escravo hebreu indo aos vizinhos? A essa altura, eles estavam em alta, porque todo mundo no Egito sabia que enquanto eles tinham sangue, os hebreus tinham água pura. Enquanto eles estavam com a casa cheia de piolho, cheio de mosca, cheio de gafanhotos, os hebreus tinham a terra abençoada. Os egípcios já sabiam: Deus dos céus cuida dos hebreus. Os crentes da vizinhança, do prédio, os familiares, eles não estavam olhando para os hebreus mais como o povo da religião evangélica. Eles já estavam olhando para os vizinhos da seguinte forma: aquele cara do apartamento 200, do apartamento 304, do apartamento da casa 736, aquele cara lá do departamento da minha empresa, ele teme a Deus e Deus opera algumas coisas sobrenaturais na vida dele. Mas na maioria das vezes, a única coisa que as pessoas estão nos vendo no Egito é: eles são da religião evangélica. Ele não fuma, ele não bebe. Porque nós ainda temos o coração endurecido. Porque nós ainda não ansiamos por manifestações de Deus para valer, a ponto de nós termos coragem de afrontar os deuses deste século e mudar de vida. Senhor, como é isso? Como vai ser isso? Como? Eu quero, eu não sei que passo eu vou dar, eu não vou sair como um doido dando qualquer murro por aí, afrontando qualquer, mas eu quero saber lá no meu trabalho, eu quero saber lá na minha escola, eu quero saber na minha vizinhança, eu quero saber ao meu redor como eu vou me comportar nesses dias acerca daqueles assuntos que o Senhor tem falado comigo. Porque eu quero ser teu povo. E os meus vizinhos e as pessoas vão começar a ver: Deus se manifesta na minha vida. Então, os hebreus já haviam caído na graça do povo. E o Senhor deu a ordem, e eles foram aos vizinhos. Ele falou assim: dá-me prata, dá-me ouro. Você consegue imaginar isso, irmão? Dá-me prata, dá-me ouro. E os egípcios foram dando toda a riqueza aos hebreus. Por que que você tem que se preocupar com prata e ouro? Por que que você tem que se preocupar? Por que que Deus é só o Deus que nos dá sustento? Isso é o de menos. Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Verso 5, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos os teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei, e ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saísse da terra os filhos de Israel. Versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão, e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertaram com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas assadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Você sabe da história, que para eles saírem, o Senhor disse, passa o sangue do Cordeiro nos umbrais. A Páscoa precisa nos despertar para a realidade do Egito hoje. A Páscoa precisa te despertar, me despertar. Para mudanças que nós precisamos ter na nossa vida. Quais são os ídolos do Egito, Senhor, que me influenciam, que me dominam? Quais são as tuas intervenções ao meu redor, que eu estou achando que é o diabo e é o Senhor que está mandando para destronar esses deuses em quem eu tenho colocado confiança? Eu quero, Senhor. Eu quero verdadeiramente sair dessa terra, o sangue do Cordeiro nos umbrais da minha vida. Eu quero me assentar com a minha família e assar o Cordeiro e comer o Cordeiro. Eu quero deixar o Egito. Eu quero ir te adorar por 3 dias no deserto. O que, que Deus pode falar a você? Até agora, olha, 1 hora, até agora, só eu estou falando com você. É bem possível, e tomara que realmente o Espírito Santo esteja ministrando a você enquanto eu falo, mas até agora eu falei com você. Estabeleça para o Senhor, Senhor, agora é que vai começar a tua mensagem a mim. O meu pastor só foi um instrumento para o Senhor me fazer ficar aqui 1 hora lendo tudo isso que eu não leria em casa. Eu nem tenho tempo para ficar. E, na verdade, eu estou achando cansativo ficar lendo tudo isso de novo. Ah, meu Deus do céu. Foi só um instrumento para eu me obrigar a ler toda essa história, a ouvir tudo isso e abrir uma janela para olhar uma realidade que eu normalmente não vejo todos os dias. Agora eu quero que o Senhor pregue para mim. Espírito Santo, agora eu quero que o Senhor fale comigo. Espírito Santo, eu quero que o Senhor ministre a minha vida. Senhor, eu posso me esquecer de tudo o que foi falado nessa noite, mas eu não abro mão do Senhor ministrar a mim durante toda esta semana. E eu quero incentivar e desafiar você, irmão, a passar uma semana diferente. Agora vai começar a mensagem. Agora o Senhor vai começar a falar comigo. Na hora que eu for para casa. E eu queria desafiar você, eu quero sugerir a você. Primeiro, desligue sua televisão essa semana. Desligue sua televisão essa semana. Desligue seu jornal. Desligue sua revista. Desligue sua internet. Use sua internet estritamente aquilo que você precisa para o seu trabalho. Eu uso a internet todos os dias. O meu trabalho exige, demanda o tempo todo. Eu preciso da internet. E você também deve ser assim. Você use a sua internet, irmão, para o seu trabalho. É uma ferramenta útil. Mas só isso. O tempo que você gastaria vendo coisas legais na internet, assistindo coisas legais na televisão, se angustiando com as notícias do Jornal Nacional, esse tempo vai para diante do Senhor. Crie ambiente propício para o Espírito Santo ministrar o seu coração nesta semana sobre isso. Faz um jejum. Estabeleça um jejum diante do Senhor nesta semana. Mas, irmão, desculpa a franqueza. Não é só ficar sem tomar Coca-Cola. Não é só ficar sem comer carne. Estabeleça um jejum. Eu quero algo que vai me levar mais sensível para a tua presença. Eu quero, Senhor. Estabeleça um jejum que seja simbólico, não tem problema, não se importe com isso. Não vou comer pão fermentado essa semana, vou tirar o fermento nessa semana. Mas isso vai mudar? Não, isso não vai mudar nada. Se você comer pão fermentado, vai continuar tudo do mesmo jeito. Mas se você colocar um propósito no Senhor, toda vez que você deixar de comer o pão sem fermento, você fala, Senhor, eu estou num propósito nesta semana. Eu quero que o Senhor me mostre o que é fermento na minha vida. Pensamentos, sentimentos, alvos, valores, ansiedades, buscas. Ai, esse mundo, as fantasias. O que é fermento na minha vida? Eu quero que o Senhor fale comigo essa semana. Eu não vou entrar no feriado da Páscoa do mesmo jeito que eu entrei todos os outros anos. Eu quero algo especial do Senhor para a minha vida nesse ano. Senhor, em hipótese alguma, eu quero passar essa semana com o coração endurecido como o faraó. Muito menos eu quero manter os ídolos que governam alguma área da minha vida sem percebê-los. Muito menos eu quero ficar olhando as tempestades que estão à minha volta, as pragas que estão caindo sobre tantas coisas e achando como faraó que isso não tem nada a ver. Eu quero identificar quais os deuses o Senhor está destronando na minha vida. E ainda, irmão, eu quero incentivar você. E saiba que se eu pudesse, eu te dava uma instrução para todos terem que obedecer. Mas você sabe, e eu sei, que não é assim. Mas eu quero sugerir a você, que você, sexta-feira, na entrada da Páscoa, faça um culto na sua casa. Você quer ver um ídolo do Egito? Tem jeito não, não, não tem jeito não, não, a correria, não, ninguém tem tempo. Pronto, está aí o ídolo, você já identificou o ídolo. Senhor, eu quero, não é possível que eu não possa uma vez no ano ter um culto na minha casa. Eu vou me assentar e eu vou cultuar ao Senhor. Durante a semana eu vou distribuir para os irmãos um pequeno roteiro que você pode seguir, se você quer uma ajuda, ou que você nem precisa seguir, mas se você quiser vai ter um roteiro, um texto, uma bênção, uma música, como você vai conduzir um pequeno culto, uma pequena reunião de culto na sua casa, sexta-feira. Você, pai, junta sua esposa, junta seus filhos, separa o suco da uva, separa um pedaço de pão e celebra a ceia com seus filhos. E diga: filhos, esse é o Cordeiro. Nós somos crentes em Jesus. Estamos vivendo nesse Egito cheio de tantas influências, mas nós queremos resgatar na nossa vida o reino de Deus. Glorifique o Senhor, exalte o Senhor pelo sacrifício, o sangue do Cordeiro derramado. Chore com sua família, abrace-o, adore o Senhor juntos, glorifique o Senhor juntos. Tem um momento em que nada vai te apressar, e que o Senhor seja o centro. Ah, mas não sei se eu consigo. Identificou outro ídolo do Egito: incredulidade. Não sei, acho que ninguém vai querer fazer. Põe diante do Senhor, passa a sua semana em jejum e oração. Senhor, o Senhor pode me ajudar a reunir minha família, e nós temos esse tempo. Senhor, só vieram dois, só vieram três, só vieram. Senhor, eu só posso desse jeito. O Senhor pode nos visitar nesse culto, Senhor. Eu não vou precisar passar mais o sangue do Cordeiro. Eu não vou precisar mais imolar um Cordeiro, porque o Senhor já foi imolado na cruz do Calvário, e o Seu sangue está sobre mim. Mas eu quero, Senhor, cultuar o Senhor. E eu quero, junto com a minha família, pedir ao Senhor: vem sobre nós, nos livra do Egito. Eu quero temor do Senhor, Pai. Eu quero resgatar temor do Senhor. Veneração, devoção, culto. Eu quero te ter como o mais precioso da minha vida. Eu quero não olhar para mais nada, a não ser: estou saindo do Egito. Eu quero olhar para o deserto que eu atravesso nessa vida: eu vou chegar do outro lado, eu sou um hebreu, eu sou um daqueles que saem daqui e chegam do outro lado. Nosso querido irmão Miles Monroe, estive com ele há 2 anos em Israel, e o Senhor o levou ano passado. Ele tem uma frase que me impactou muito: Deus não começa nada que já não tenha terminado. Tudo que Deus põe a mão para fazer, Ele já fez. Se Ele me tira daqui para levar lá, já está feito. Então, por que que eu vou temer as tempestades? Por que que eu vou temer os deuses desse século? Por que que eu vou temer e me render ao sistema do Egito? Senhor, eu quero uma vida na Tua presença santa. Eu quero. Fecha os Teus olhos, irmão. Nós vamos trazer no altar dízimos e ofertas. E eu deixei que os dízimos e ofertas fossem trazidos ao altar nesse momento, não como fazemos normalmente antes da ministração, para que eles sejam realmente um ato profético. Senhor, eu estou expressando com o meu dízimo a primícia de tudo que eu tenho recebido. Não é a minha administração, não é o que sobra, meu dízimo. Eu estou expressando: Tu és o Senhor da minha vida. Mamon, um dos deuses desta terra. Independência, outro dos deuses desta terra. Não governa a minha vida. E eu expresso isso em obediência, como diz a Tua palavra. Eu quero entregar no Teu altar, para esta semana de Páscoa, meu dízimo. Senhor, eu quero trazer no Teu altar uma oferta, e eu quero semear uma oferta nessa festa de Páscoa, declarando que nenhum temor, nenhum medo, nenhum conceito dessa vida terrena, nenhuma preocupação de reter e acumular e ganhar, domina a minha vida. Quando eu trago dízimos e ofertas no altar, eu estou desbancando alguns deuses que dominam lá o Egito, e declarando: eles não dominam minha vida. É evidente para todos nós que estamos entrando num tempo de uma crise, uma dificuldade. Todos os indicadores, todos os contextos à nossa volta apontam, mostram claramente que nós estamos entrando num tempo de dificuldade. E a primeira coisa que pode vir a mim e a você, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo outro? E o Senhor vem com paz, filho, descansa o seu coração, que eu cuido de você. Eu cuido de você. Pode ser que as pragas estejam destruindo as coisas no Egito, por causa dos deuses que eles decidiram adorar. Mas na terra de Gósen, onde está o povo do Senhor, haverá luz, água pura, alimento, abundância. Os anjos do Senhor se acamparão ao redor daqueles que o temem e os livrarão de todo o mal. Não tema, filho. Não tema, eu vou providenciar tudo, eu vou abrir portas, eu vou reorganizar tudo. E você vai ter prazer e alegria, até mesmo nas coisas que eu precisar tirar de você, para você enfrentar esse tempo, mas você vai me ter. O Senhor me tirou do Egito para chegar do outro lado. Faça um propósito com o Senhor. Senhor, essa semana eu quero mesmo. Eu quero até essa sugestão que foi dada, eu vou tirar a televisão. Senhor, ainda que eu não consiga trazer as pessoas, mas eu vou me reunir com minha esposa, com meu marido, eu vou me reunir com o filho, com uma filha, eu não tenho como reunir a família, eu estou sozinho, eu vou me reunir com uma irmã, com um irmão da igreja, com aquela família da célula, e nós vamos ter um momento simples, singelo, mas precioso e ungido de culto ao Senhor, para entrar nesse feriado da Páscoa. Você vai ensinar aos seus filhos o valor do sangue, o valor do Cordeiro, do corpo de Cristo. O Espírito do Senhor vai te tomar. O Espírito do Senhor vai desentupir alguns poços e, quem sabe, vai usar a sua voz como uma voz profética sobre sua casa. O Senhor vai incendiar seu coração. O Senhor vai resgatar, restaurar. O Senhor vai avivar. O Senhor vai te mostrar, porque você vai estar diante dEle em comunhão por um propósito muito especial em uma semana de jejum, de oração. Se você faz um trato com o Senhor, se você combina algo com o Senhor nessa noite, eu convido você a se colocar de pé e a declarar: Senhor, junto com meus irmãos, nos apresentamos a Ti e nós queremos ouvir a mensagem durante a semana. Embora você deva ouvir a mensagem na internet, não estou falando disso. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz durante toda esta semana. Hoje à noite, quando eu for para casa, normalmente eu faço como todos do Egito. Eu me assento e vou assistir um filme, e quero ver o que passa no Fantástico, e quero ver o futebol, e amanhã eu vou sair correndo para trabalhar, e eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo outro. Não, Senhor, essa semana eu quero ser diferente. Eu quero uma caminhada diferente. Eu consagro a Ti meu jejum. Eu consagro ao Senhor um tempo de profunda busca, que o Senhor me mostre os deuses que governam minha vida, e ai de mim se eu pensar que não tenho, ai de mim numa incredulidade de achar que eu estou muito bem. Não, Senhor, eu quero me render aos Teus pés. Levante a sua voz, ore a Ele. Eu quero sair desse lugar com um temor. Eu desejo imensamente, irmão. Eu disse a você, se eu pudesse, eu te obrigaria. Se eu pudesse, eu abria a sua cabeça e colocava o que Deus tem colocado como encargo sobre mim, para você não passar uma semana do mesmo jeito. Mas você sabe, e eu sei, que não é assim. E o meu clamor e minha intercessão em jejum nessa semana por sua vida, para que você tenha experiências com o Altíssimo, para que você saia da vida rotineira desse Egito, para que você esteja mesmo lá na terra de Gósen, experimentando de muitas coisas, de fora do domínio desses ídolos. Que você viva a sua experiência com o Senhor. Senhor, eu não admito que o inimigo ou que esse Egito me roube o privilégio de ter experiências profundas com o Senhor nesta semana em que eu quero ler, eu quero meditar. Pode ser difícil ler tudo isso, pode gastar tempo lendo tudo isso, pode ser que eu não me interesse, mas eu quero ler a tua palavra, eu quero ouvir essas ministrações, eu quero ir para diante do Senhor, eu quero te adorar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver o teu agir na minha vida. Eu quero, Senhor.